Uma homenagem à mais bela flor. Vem cá, minha nega, mulher afro-brasileira. Vejo na sua presença a raiz verdadeira, o seu gingado que tenta imitar sem licença. É engraçado, a nega, só você representa. Resino nos bom tom, linda, talma de freitas, inteligências, bons valores, mostram sua nobreza. Já cansei de ter, tá? Você me desorienta, balada no meu lugar. Você é minha princesa, numa boa casa está. Como você deseja ver você se destacar e batalhar seu espaço, tipo Glória Maria, domingo no Fantástico, numa grande empresa com entusiasmo, nega. Na moda você é a melhor, fica perfeita num vestido Christiane Dior. Coitadinho de mim, por favor, tenha dó, tenha pena, só um pouquinho, eu sou merecedor, nega. Inspiração na fronteira poética, nega. Rouba a cena quando tá na novela sem ela. Globeleza não existiria, eu quero ver você sambar, mulata na bateria. Nega, vem comigo, vem fazer eu sonhar. Nega, fazer de mim um superstar. Nega, só você tem o que é bom. Nega, sua cor marrom, um bombom. Preto, eu te olhei, parei quando cheguei. Desfila pela pista ao som do KLJ. Hits como Chaka Khan e Jorge Bey. Cabelo cor da noite, a ginga eu sei que tem. Vem cá, tá tudo bem, teu jeito imaginei. Contigo eu irei aonde não foi ninguém. Ha, é raridade, nem sempre que eu acho. SPARJ acionando viagem no clima dessa canção. E se toca no rádio, qual é o tema do som? As pretas que se destaca com orgulho na raça, lembradas por Jackson. Mentição mulherão, fascinando ladrão. Love e Domingão, na pegada de monstro. Na Bahia com os moio, na Nigéria, Jamaica. Sem problema não para de brilhar quando passa na avenida ladrão. Negras do coração. Nega, vem comigo, vem fazer eu sonhar. Nega, fazer de mim um superstar. Nega, só você tem o que é bom. Nega, sua cor marrom, bombom. Oh, nega, você é perfeita. Seu gingado deixa qualquer um besta. Sua pele lisa de vestido, que delícia. Se você é fominha, eu tô bem na fita. Quando eu vou no sintonia, sangue bom, fico louco. O DJ faz o clima, eu viajo no seu corpo. Ninguém dança como você, em geral fica mal. Imagino você, tipo internacional. Beyoncé, parabéns, num estilo fatal. Sua magia é uma coisa sobrenatural. Me enfeitiça, me alucina e não me deixa sozinho. Vi você no concurso, no programa do Netinho. A mais bela negra, a mulher brasileira. Era tanta beleza, estrela no seu espaço. Princesa Anastácia, que te guia no teu passo. Que Deus te ilumine, a gente fique junto, porque é minha dama e eu quero ser seu rei. E se tudo constar, minha estrela brilhar, é de você que eu vou me lembrar. Nega, eu vou viajar pra outro lugar. Vê você dançar na pista, preta linda. E se aprovar, nós vamos chegar. Tá ligado? Quem é você? Eu vou despertar. No futuro se pá, vou ficar bem seguro. Vem cá, vem, preta linda. Vem, vem comigo, vem fazer eu sonhar. Nega, fazer de mim um superstar. Nega, só você tem o que é bom. Nega, sua cor marrom, um bombom. Vem comigo, vem fazer eu sonhar. Nega, fazer de mim um superstar. Nega, só você tem o que é bom. Nega, sua cor marrom, essa é uma homenagem. Preta linda, as negras do Brasil. Preta linda, minhas irmãs, minhas primas, minhas tias, várias outras. Tá ligado? Já vamos conquistar. Preta linda, é desse jeito. A mulher brasileira, sem discriminação de cor. Preta linda, é muito amor. Preta linda, desse jeito. Preta linda, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, preta, pre